Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. Um dia destes, um amigo disse-me que queria constituir uma discoteca básica de música clássica e perguntou-me que discos deveria adquirir. Não lhe soube responder. Esta é uma pergunta difícil de responder. Além da exiguidade dos meus conhecimentos, uma das razões é que, tratando-se de uma discoteca pessoal, as escolhas dependem muito do gosto de cada um. Sugeri-lhe, por isso, que fosse ouvindo compositores diversos, de diversos géneros, de diversas épocas. O meu amigo não se deu, porém, por satisfeito. E fez notar, não sem razão, que com tanto que há para ouvir, melhor seria que a audição fosse guiada por uma seleção prévia, feita por alguém que saiba da coisa. Acrescentou ainda que, por desconhecimento, corria o risco de deixar de fora da audição obras fundamentais. Lembrei-me desta conversa quando folheava a revista francesa Diapason de março de 2025. Mais concretamente, quando vi a playlist de Philippe Jarouski, o conhecido contratenor francês especializado em música barroca, cujo apelido russo vem de um avô que fugiu da Revolução Bolchevique. É uma espécie de questionário de Proust musical. Perguntaram-lhe de início qual o primeiro disco de que se lembra. Jarouski respondeu que é também o primeiro que comprou quando tinha cerca de 10 ou 11 anos. O banho musical lá em casa era mais através do rádio e das cassetes, enquanto o CD estava ainda a dar os primeiros passos. E acrescenta, quando comecei a tocar violino, talvez atraído pela capa brilhante com 24 pequenas silhuetas de Perlman, descobri a sua versão dos Caprichos de Paganini. Pode não ser a mais filológica, mas é certamente a mais deslumbrante e radiante. Os 24 Caprichos de Niccolò Paganini são considerados a sua obra-prima, com uma mistura perfeita de virtuosismo, o que os torna difíceis de tocar, e de criatividade. Alcançaram enorme popularidade, seja na sua forma original para violino solo ou como inspiração para grandes músicos. Um capricho é uma peça de música vocal ou instrumental de caráter fantástico ou caprichoso. Rousseau definiu-o no seu dicionário de 1768 como uma espécie de música livre em que o compositor, sem se sujeitar a nenhum tema, dá rédea solta ao seu gênio e submete-se ao fogo da composição. Em síntese, algo que se afasta das normas padrões. O Capricho 24 é o último dos caprichos de Paganini e com certeza o mais difícil de ser executado pela sua variação constante de técnicas exigidas, a velocidade e as mudanças na tonalidade, a tal ponto que se refere com frequência o seu tom demoníaco. Vamos conferir como é que é. Thank you. A segunda pergunta quis saber qual o disco que decidiu a vocação de Jaruzelski. Recordo que Jaruzelski é contratenor e que os contratenores são homens que cantam com uma técnica especial chamada falsete. O falsete é uma espécie de voz feminina ligeira, obtida quando um homem canta notas altas acima do ponto em que a sua voz se quebra. Aos contratenores são-lhes atribuídos papéis originalmente escritos para castrati. Sobre os castrati, recordo que há um episódio classicamente dedicado a esta prática bárbara, felizmente erradicada, de obter vozes extraordinariamente ricas em agudos à custa de sacrificar os seus atributos masculinos quando eram crianças. Jaruzelski responde que foi a mãe quem comprou o tal disco que decidiu a sua vocação. Explica que por volta dos 15 ou 16 anos, ela o ouviu cantar com a sua voz de registro de cabeça e pediu conselhos a um vendedor da FNAC que teve a brilhante ideia de recomendar Le Son de Ténèbres de Couperin na interpretação de Gérald Lesne. 2 anos mais tarde, acrescenta o contratenor, comecei a trabalhar com ele e talvez não tivesse seguido este caminho sem essa primeira gravação. François Couperin, conhecido como o Grande pelos seus compatriotas e contemporâneos, foi um compositor, organista e cravista francês do período barroco. É um dos mais importantes compositores, juntamente com Rameau, da música barroca francesa em geral e da música para cravo em particular. As suas Le Son de Ténèbres, em português Lições de Trevas, é música sacra escrita para a liturgia da Quarta-feira Santa. retoma um texto bíblico conhecido como Lamentações do profeta Jeremias. É uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 antes da era cristã. O belo poema de Jeremias inspirou hermeneutas, músicos e poetas. Só dois exemplos. Em 1980, o poeta espanhol José Ángel Valente publicou Tres Lecciones de Tinieblas, Três Lições de Trevas, um conjunto de poemas que dialogam e reinventam o desolado canto do profeta. E Fernando Guimarães tem um livro com o título Lições de Trevas e está na lista do Plano Nacional de Leitura. Dividida em 6 partes, é uma reflexão sobre a passagem do tempo e a experiência da efemeridade e da proximidade do fim, com lugar para pensar a escrita. Como se adivinha, o tom do texto é sombrio. Ainda que a atribuição do belo poema a Jeremias seja por vezes posta em questão, o seu tom é suficientemente lamentoso para se considerar Jeremias uma pessoa que se lamenta muito e uma jeremiada como uma lamentação longa e importuna. Diferentes compositores musicaram estas lamentações. As de Couperin são 3. Temos estado a ouvir em fundo a terceira, considerada por musicólogos como um dos cumes da arte vocal do barroco. A seguir, sem a mácula da minha voz, o trecho com que termina essa terceira lamentação. O texto latino diz: Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Em terceiro lugar, a revista quis saber qual o disco que Jaruski ouve quando tudo corre mal. E o contratenor respondeu que houve alguém para quem tudo correu sempre mais mal do que para ele, Maria Callas. E indica como exemplo uma ária de Manon Lescaut, a ópera de Puccini. A ária Sola Perduta Abandonata. Thank you. A história de Manon Lescaut passa-se na segunda metade do século XVIII, em França e mais tarde nos Estados Unidos. O jovem cavaleiro Daguerre apaixona-se à primeira vista pela bela jovem Manon, mas o velho e poderoso Geronte também a deseja e planeia raptá-la. Avisados, Manon e Daguerre fogem para Paris para evitar Geronte. No segundo ato, Manon deixou Daguerre porque ficou sem dinheiro. Seduzida pela riqueza de Geronte, vive na sua elegante casa, embora sinta saudades do seu antigo amante. Quando os dois se reencontram, decidem fugir outra vez, levando dinheiro e joias de Geronte. Porém, Manon é presa. No terceiro ato, o irmão de Manon tenta libertá-la, mas sem sucesso. Ela é deportada para a América e Daguerre consegue embarcar com ela. No ato, Manon e Daguerre conseguem escapar às autoridades. Enquanto vagueiam pelo deserto perdidos, Manon adoece. Entretanto, Daguerre sai em busca de água e comida e Manon, completamente sozinha, num estado de vulnerabilidade, canta a tal ária de lamento, de dor e abandono. Parece que o pior pesadelo de Manon se tornou realidade. Ela vai morrer sozinha, abandonada por todos. De facto, Daguerre volta e Manon morre nos braços dele. A quarta escolha é do disco ideal para antes ou depois de fazer amor. Jarosky faz notar que a sua opção é para depois de fazer amor e não para durante, porque estamos demasiado ocupados. Acrescenta, para nos aproximarmos e depois ficarmos mais próximos, Ella and Lois é o álbum ideal pela complementaridade e cumplicidade entre estes dois imensos artistas. Minha paixão por Ella Fitzgerald é tal que poderia ter encontrado um de seus discos para responder a cada uma destas perguntas, tanto gosto de a apresentar aos que me rodeiam. Como contratenor referi o disco sem especificar qualquer faixa, tenho de ser eu a escolher uma. Tarefa bem difícil. São todas ótimas e as ótimas vozes dos intérpretes acrescentam dificuldade à escolha. Optei pela audição integral de Tenderly. Usando as palavras de Jarosky, se é para nos aproximarmos e depois ficarmos mais próximos, que seja com a sonoridade desta faixa. Ternamente. Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me in. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sand. Were we? Oh, the shores were kissed by the mist tenderly. Papa did in. I can't forget our two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from pops tenderly. Tenderly. Que disco não esperaríamos encontrar em casa de Jaruski? Resposta do próprio sob a forma de pergunta. Talvez Lady Gaga? E especifica Judas no álbum Born This Way Fascina-me. Acho que ela também é ótima no jazz, mas a forma como conseguiu ir além da estrutura, muitas vezes tão padronizada, da pop, é uma prova da sua inteligência, tanto quanto do seu talento. Nunca a ouvi ao vivo, mas vou ter de ir ver a sua próxima digressão, já que é provável que em breve se concentre na sua carreira de atriz. Referindo-se à extravagância da cantora, Jaruski acha que o seu do cantor, que o seu lado bem comportado vê nessa extravagância o que ele próprio se proíbe com relutância. De facto, a personalidade artística de Gaga está muito associada ao sentido de moda extravagante ou de figuras extravagantes. Para saudar dois de vários exemplos possíveis, a capa da edição anual Hot 100 da Rolling Stone, em maio de 2009, exibia uma Gaga seminua vestindo somente bolhas de plástico colocadas estrategicamente. E em 2010, chocava o mundo ao comparecer à cerimónia dos prémios do canal MTV com um surreal vestido de carne. Já o contratenor admite que a sua experiência mais Lady Gaguesca foi quando vestiu o fato de penas pretas de Nero, quando apareceu como cantor e ator numa das obras-primas de Monteverdi, a ópera A Coroação de Popeia. Uma pergunta, quis saber qual o disco que Jaruski mais ouviu ao longo da sua vida. A resposta imediata foi a Sinfonia número 10 de Shostakovich por Karajan. A razão da escolha, cito o contratenor, não é porque seja necessariamente a melhor versão, mas porque a que nos deu o choque inicial é a única que o pode repetir. Para ser sincero, ouvia sobretudo quando tinha cerca de 16 ou 17 anos, depois de um colega de escola me ter apresentado, mas de forma tão obsessiva que deixou todas as outras gravações para trás. Em loop, com as persianas fechadas, a cabeça entre as mãos, com aquela sensação misteriosa de conhecer todos os cantos e recantos antes mesmo de os ouvir. Talvez tenha que ver com as origens russas do meu avô, certamente com o fascínio pelo compositor face à diversidade totalitária. E conclui que é Shostakovich que continua a recorrer para iniciar jovens à música. Ouçamos, pois, o segundo andamento da Sinfonia número 10 de Shostakovich com uma brevíssima nota acerca da observação de Jarosky sobre a diversidade totalitária. Referia-se, obviamente, às relações do compositor com o poder soviético. Ora, as divergências do compositor com a doutrina oficial soviética existiram e, de facto, a sua música não era propriamente um tributo aos governantes. E o poder repressivo de Stalin, sem surpresa, reagiu. Shostakovich foi oficialmente apelidado de inimigo do povo e, acusado de formalismo, foi posto no Index mais do que uma vez, obras suas foram banidas dos teatros soviéticos. Apesar disso, Shostakovich foi certamente um comunista sincero e soube também jogar habilmente a carta da ambiguidade. Ao contrário de outros artistas, nunca abandonou a União Soviética. Vamos então à música. Há quem veja no segundo andamento um retrato ameaçador das paradas militares do regime, um retrato sarcástico de Stalin, que morreu no ano em que a sinfonia foi escrita. É uma música brutal e agressiva, com um final tocado a uma velocidade alucinante. We'll be right back. E para terminar, uma pergunta algo, digamos, sombria. Qual o disco a tocar no seu funeral? A resposta de Jaruski é clara. Se há um momento em que não quero mesmo discos, é este. Haverá música, mas de pessoas vivas. E reconhece que sabe que é uma coisa difícil, porque já o fez em algumas ocasiões, nomeadamente para Jean Roquefort, o premiado ator francês com mais de 5 décadas de carreira. Roquefort pediu-lhe expressamente para o fazer. Cito novamente o contratenor. Os joelhos tremem, a garganta e o estômago dão um nó, mas mesmo que não seja crente, é um momento transcendente, fora do tempo. E exprime assim a sua escolha. Se os meus amigos e os alunos da minha faculdade cantarem o hino de Purcell, Hear My Prayer, O Lord, estarão a dar-me o maior presente de todos. No início do cristianismo, as palavras hino e salmo eram usadas indistintamente. Na atualidade, quando falamos de hino, normalmente estamos a referir-nos a cânticos cristãos de louvor a Deus, escritos sobre versos bem organizados e ritmados. Já os salmos dizem respeito aos salmos de David, do Antigo Testamento, que também são hinos, mas com uma estrutura que não segue uma métrica ou formato tão regular. O canto de hinos é uma característica comum do culto anglicano. A Igreja da Inglaterra, uma igreja estatal, sempre prestigiou o hino. No século XVI, a Igreja Protestante abalou os alicerces culturais da Igreja Católica ao promover, contra os textos católicos em latim, uma música sacra cantada em vernáculo, criada a pensar na participação popular. O hino Hear My Prayer, O Lord, Ouve a Minha Oração, ao Senhor, do compositor inglês Henry Purcell, que viveu na segunda metade do século XVII e escreveu vários hinos, poderá ter sido escrito por altura da morte de Charles II. Tem um caráter pungente e uma escrita exemplar que nos faz viajar entre o final do Renascimento e os modelos de vanguarda em voga no final do século XVII. Ouçamo-lo, agora sem a perturbação da minha voz. Até ao próximo episódio de Classicamente.